Theo, já reparou que o Mooji todo mundo fala, opina e compartilha, mas poucos realmente escutam a verdade? Sim, Michele. E o mais curioso é que, em meio a tanto barulho, o silêncio parece algo neutro, mas nem sempre é. Às vezes, o silêncio de quem conhece a verdade é o que dá força às trevas. Você quer dizer que quando alguém sabe o que é certo, mas se cala, esse silêncio se torna perigoso? Exatamente. O silêncio pode se transformar num eco sombrio, o verdadeiro grito das trevas. Quem se cala diante da injustiça ou do mal, permite que a mentira continue reinando. Isso me lembra de João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade tem poder. Poder para curar, restaurar e libertar. Mas quando alguém conhece essa luz e escolhe se calar, está, na verdade, ajudando as trevas a se expandirem. Ficar em silêncio diante do erro é o mesmo que permitir que ele continue. Então, quem conhece a verdade tem uma responsabilidade espiritual e moral, não é? Sim, tem. Quem já foi alcançado pela luz não pode escondê-la. É como uma lâmpada. Ela foi feita para iluminar, não para ficar debaixo da mesa. Esconder a verdade por medo ou conveniência é negar a missão que Deus nos deu. Infelizmente, Theo, vivemos tempos em que muitos preferem o conforto do silêncio ao desconforto de se posicionar. É verdade, Michele. Mas a história mostra que os verdadeiros transformadores do mundo foram aqueles que se levantaram quando todos se calaram. Falar a verdade com amor é ser instrumento de luz, mesmo quando o mundo tenta apagar nossa voz. Ser luz mesmo que doa, mesmo que incomode, mesmo que custe caro. Porque o silêncio de quem conhece a verdade é o grito das trevas. É ele que permite que o mal se disfarce de normalidade. Calar-se diante da injustiça é, de certa forma, participar dela. Theo, ser luz, então, é escolher a verdade, mesmo que isso traga críticas, rejeição ou solidão. Sim, Michele. Ser luz é não deixar que o medo apague a fé. É permanecer firme, mesmo quando parece mais fácil se calar. A voz de quem vive na verdade é mais poderosa que mil gritos de engano. Não podemos permitir que o medo silencie a nossa fé. Seja luz onde houver escuridão. E lembre-se, quem se cala diante da verdade permite que as trevas falem mais alto. Que o nosso silêncio nunca seja o da omissão, mas o da sabedoria que prepara o coração para falar com amor e coragem.